isto é uma ferramenta de esfolamento. Venha a chuva! Vou fazer chover em cima deles. As profundezas chamam. Ferramenta de esfolamento. Preparem-se para atirar tudo o que tiver! As profundezas chamam. Joguei uns contra as pedras.